Caio Salgado. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Por onde devo começar? Eu mal consigo explicar. Sei que um pedido de desculpas não vai bastar. Sei que o erro não foi meu, de forma alguma seja seu. Mas a promessa que foi feita se perdeu. O fim pra mim foi quando eu vi você partir, deixando o que viveu aqui. A decidir, fizemos vários planos falhos, sem pensar, em busca do melhor atalho, pra não acabar, e não vou te enganar. Falar que eu te esqueci, e não vou te enganar, fingir que tô nem aí, e não vou te enganar. Falar que eu te esqueci, e não vou te enganar, fingir que tô nem aí. Não foi, não foi, não foi, não foi tudo em vão. Não foi, não foi, não foi, foi de coração. Não foi, não foi, não foi, não foi tudo em vão. Não foi, não foi, não foi, foi de coração. O fim pra mim foi quando eu vi você partir, deixando o que viveu aqui. A decidir, fizemos vários planos falhos, sem pensar, em busca do melhor atalho, pra não acabar. E mesmo com todo esse sofrimento, percebo que foi melhor assim. Ligações, e-mails, imagens não trariam você pra mim. E mesmo que possa doer, e que eu possa sofrer, só quero que saiba, ainda gosto de você.